Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou o Fábio Rodrigues e estou aqui com a minha tripulação. Jorato. Eduardo. Olá, Rafael aqui. É isso daí, piratas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante voltado ao mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre as certificações Linux. E não vamos englobar todas as certificações open source, vamos focar mais nas do Linux mesmo, como sistema operacional, né? Exato. Que também já não são tão poucas, né? E aqui acho que da nossa galera, tirando o Eduardo, que é desenvolvedor, todo mundo já se aventurou um pouco nesse ramo aí, né? Então vamos ter um pouquinho de história para contar. Vamos lá, vamos ter algumas. Vamos falar primeiro então das LPI, né? Que hoje estão fundidas com a certificação da CompTIA ali. E da Novell. Quem, o Jonathan e o Rafael, que prestaram a prova recentemente, estudaram e tudo, vão poder falar um pouquinho mais dela pra gente. Uhum. Ou não. Então, vamos lá, da LPI 1, que é o que os dois prestaram, né? Tá, eu vou começando com a minha experiência, com a minha parte, então, que foi negativa. Não, cara, negativo não foi. Foi só adiado a tua certificação, mas o aprendizado tá aí, né? É isso mesmo. Só dá o play em Lonely Man Who. Vai ter. Será. Pode ter certeza que vai ter. Então, cara, o que acontece? Recentemente prestei ali a certificação LPI, a prova. Eu vi que a LPI ela tem várias modalidades ali. Tem alguns eventos de software livre que pode fazer no papel. Mas eu fiz a tradicional, lá, que vai num centro de treinamento, tem uma maquininha lá e tem todas as perguntas. A maquininha, no caso, é um computador mesmo, né? Não é nenhuma maquininha diferente. Isso. E, assim, algum tempo antes de marcar a prova, eu peguei o conteúdo, eu dei uma geral. Não estudei, assim, peguei um livro, estudei, foi na confiança que, cara, é o primeiro erro que tu comete a prestar uma certificação. A confiança é o erro. É, a confiança de achar que tu sabe porque tu vive aquilo diariamente, mas a certificação ela é voltada pra alguma coisa e ela tem um escopo justamente pra isso, não é o que tu acha que tu sabe, é o que ela cobra, né? Exato. É, que ela, muitas vezes tem a experiência prática e falta um pouco de teoria pra resolver alguma coisa um pouco fora do que tá acostumado, né? Então, realmente isso, tu vai na confiança de trabalhar, de mexer com Linux, que chega lá, são outras questões. Então, por exemplo, na minha prova, caiu bastante coisa de X.org, que eu não estudei. Caiu como mudar o wallpaper pelo X, caiu algumas questões, assim, que caiu LPR, caiu coisa antiga, assim, umas pegadinhas. E o mínimo para tu passar na LPI é de 500 pontos. A prova tem um máximo de 800. Ela não conta por questão, assim, uma questão vale um ponto, ela... Recentemente eu prestei ali a certificação para a prova LPI, não obtive sucesso e queria compartilhar um pouco dos meus erros para que não aconteça com os nossos queridos ouvintes. Exato. Então assim, cara, eu fui naquela de, trabalho com Linux e vou dar só uma revisada aqui e ali, uma lida aqui, sabe? E cara, isso é um erro fatal, porque cai coisa que tu não mexe, que tu não é o teu dia a dia. Então, LP1. Caiu X.org, caiu LPR, caiu, cara, bastante coisa maluca, assim, também. Eu olhava, assim, eu peguei um curso mais antigo, assim, de, vai cair LPR. Até parece, aí não vai cair mais. Vai cair e se estender, cara. Isso. Cara, eu levei no meio, foi uma surpresa. Assim. Então, na primeira prova, que o mínimo era 500, eu fiquei com 480. E na 500 segunda, de quanto, total? De 800. 800? 800? E na segunda eu tirei 410. Aí na segunda caiu bastante coisa de X na minha. A LPI1 ela tem essa característica que ela cobra muito detalhe pequeno, assim. Muito detalhe. Você tem que decorar muita coisa, tipo, que você nunca acaba mexendo no sistema atual. Uma crítica que a galera tem, né? Aham, é. Assim, como ele falou ali, LPR. Não, cara, eu, LPT. Sinceramente, vendo isso, tipo, às vezes tu pega um empregador que cobra LPI1 de uma pessoa, por exemplo. Até o nosso caso, onde nós trabalhamos. Tu acha que isso é válido, por exemplo, tu conseguir medir um profissional? Sei que tu tem que certificar, é importante. Até pretendo fazer de novo a prova, porque tem que provar que. Mas, cara, é um negócio tão dinâmico, né? Às vezes eu acho que. Por isso que eu. Alô, Tom. Pode falar, estamos sim, concentrados. Eu valorizo muito mais, acho, uma prova prática, tipo a que o Fábio tirou da Red Hat. Que você tem que. Por exemplo, na LPI eu acho que você consegue decorar, por exemplo. É, um eu livro, também acho que assim, ela. Você vai pra frente, né? Cara. Ela acaba sendo muito mais teórica do que realmente prática, né? Não tem nada de prática, na verdade. E não sei mais até onde o que é cobrado na LPI1 é válido pro mercado de trabalho atual. Eu acredito que muito pouco é válido. É, nem sempre é válido, né? É, na verdade o que eu vejo, assim, das certificações, isso às vezes acaba acontecendo com todos os tipos de certificação, né? A tecnologia vai evoluindo e a certificação sempre acaba ficando um pouco atrás, né? Então sempre acaba vindo coisas um pouco mais antigas e às vezes, né, tipo, o cara tá lá fazendo a prova, o cara tem que saber decorar, mas na hora, no dia, né, dia a dia, quando o cara for realmente usar, ele vai ter, sei lá, quase que todo o material possível de consulta. Uhum. E eu não vou dizer assim que por mais que o material seja tipo teórico e eu não considere tão válido, vou dizer que foi a época assim, que eu mais tive pulso, que eu mais tive firmeza pra estudar, que eu levantava realmente pra estudar, ia dormir estudando, e foi a época que eu, querendo ou não, mais aprendi, sabe? Ah, isso é bacana, isso realmente... Força a aprender, porque... Você sabe que vai cair numa prova que é difícil, que é conteúdo que tu não tá vivendo. Então, tipo, forçar a estudar, ela força. É, eu acho que isso o é importante bacana. É isso, cara. Ela te força a sair um pouco da tua zona de conforto. É, das coisas que você faz no dia a dia, que você vê no dia a dia. E é geralmente isso que você vai procurar. E, assim... E tanto é que... Pode não, falar. Só falar. O lado bom que eu acho é isso. Que ela cobra umas coisas nada a ver... Mas tudo bem, é um aprendizado que fica contigo, né? E pode ser que um dia isso te seja útil. Tanto pra botar em prova isso mesmo, eu prestei a certificação com um colega de trabalho que tem 10 anos ou mais de experiência em Linux. E aí tu para e pensa, pô, um cara desse nem precisa estudar. O que o cara quer? Ele vai lá fazer a prova e acabou. E não, cara, ele mesmo me falou que se ele não tivesse estudado, corrido atrás do material, são coisas que não é da tua rotina, entendeu? São coisas que tu não mexe e isso não estudar. Então, e aí entra mais ou menos o que eu falei, da oportunidade que isso acaba te dando. Porque que nem alguém com 10 anos de Linux, você não vai sair procurando muita coisa nova às vezes, entendeu? Uhum. E por causa Verdade? Da prova você acaba fazendo, esse acho que é o lado bom. Sai da área de conforto, como o Fábio falou, e tem que correr atrás. Outra coisa que eu queria deixar, tipo, uma dica pra LPI1, que eu... É, assim, que foi uma experiência que eu tive sobre material. É, eu li um livro, tá? Fiz um curso online também, só que eu acho que eu aprendi mais com simulados, que foi o que o Fábio me deu a dica na época. E também, se você pegar o conteúdo da prova que tem no site da LPI e estudar item por item, você acaba aprendendo mais fácil, tá? Eu acho, assim. Ah, eu também acho que é bem válido. Também tem anotações... Outra coisa também é tu ver o peso das questões, por exemplo. Isso até é um negócio que o colega que tirou comigo não sabia, por exemplo. Ele tava moendo de estudar LVM. Depois ele foi ver lá, o peso da LVM era 1, sabe? Ia cair uma questão, ou nem isso, tanto é que nem caiu. Então é bom às vezes tu focar em questões que vão ter mais peso e que vão não acabar se complicando. Aham. É, realmente, o esquema de pontos é válido, só que também eu acho que... Também tem que estudar de tudo, querendo ou não, né? Por mais do sistema de pontos, mas focar é muito válido. Ah, E tem muito material disponível na internet também. Se alguém quiser também, pode entrar em contato e encaminho minhas anotações, que eu acho que isso é algo que tem que ser compartilhado, né? Legal. Eu acho importante frisar que, assim, qualquer certificação tem dois jeitos de você estudar. Tem o jeito de você estudar o jeito certo, que você estuda aprendendo, fazendo exercícios, tudo. E tem aquele estudar para passar na prova, que é que nem a gente fazia no colégio, né? Você estuda só aquele conjunto que você sabe que cai, que você sabe que vale, Que não é o que o mercado aquela vai coisa te que cobrar. Tu fala assim. E esquece logo o que terminou, entregou. Exato. A prova. Isso. Cara, isso dá até uma agonia. Não só as certificações, como tudo, cara. Fazer por fazer, entendeu? Pô, não tem sentido. Não, eu também concordo. Fazer algo que... Inclusive, é tipo cara... até a faculdade, né? O que... Se tu fazer por fazer, tu não vai tirar conhecimento de lá. Claro. Muita gente às vezes fala, ah, o meu TCC é que eu vou fazer por fazer. Cara, já é um negócio pra tu ter um desafio, pra tu fazer algo bacana. Sim. Pô, faz um negócio bacana. E, assim, tem empresas gringas que são focadas em distribuir cópias de prova de certificação. Vendem, né? Eu nem sei como esses caras conseguem. Mas sempre que sai uma certificação, um tempo depois, você pode comprar dessas empresas ali. Não é barato. Eu não vou nem falar nome, cara, porque eu nem quero que a galera corra atrás disso, sabe? É, passa na unha mesmo que vai ser muito mais válido. Porque com a prova na mão você vai passar e depois o mercado vai te cobrar um conhecimento que talvez você não tenha com a solidez que se espera de alguém com aquela certificação, né? Exatamente, que nem, acho que o Dudu também tem essa experiência que eu tive da Academia Cisco, por exemplo. Sim, Academia muitas das Cisco, pessoas consideram difícil, né, as provas, e tem muito das respostas na internet, só que eu não considero válido. Se eu não tivesse, tipo, feito aquelas provas, me lascado um pouco, eu acho que hoje eu não teria gravado o conteúdo, entende? A resposta na internet tá ali. É, com certeza, tá lá. É, assim, na verdade, assim, eu, né, tipo, eu li o material da Cisco uma vez e tal, eu, apesar de eu não decorar muito bem as coisas, eu consegui pegar, tipo, mais ou menos os termos, né, que eles usam para certas coisas, então, acabou, pra mim, as provas acabaram sendo bem tranquilo, né, tanto que eu consegui acertar 100% de a primeira prova do módulo 4, versão 4, módulo 1, prova final. Mas, assim, pessoal, né, da minha turma, principalmente ali, tá, que eu fiz o curso da Cisco dentro do meu superior de redes, cara, era tipo, galera desesperada, tinha que tirar notas altas pra caramba, que não conseguia, cara, sei lá... Parece assim que o pessoal não se empenhava em pegar material e estudar, né? Complicado ali. Sempre assim. Tanto que nós temos um colega de trabalho que até não conseguiu ir bem na academia ali, porque realmente é complicado, ela é forçada pro pessoal, assim. Quem consegue, tipo, ler o material e entender é bom, tipo, não é tão difícil. Só que ela tem muito detalhe, o material da Cisco ele não é tão bem traduzido pro Brasil. Então tem uma parte tradução, que tu tem que meio que decorar. Mas... Pelo menos a versão 3, que eu cheguei a pegar, na verdade, o material do CCNA, eu peguei na versão 3 e versão 4. Cara, versão 3 era horrível ler. É pra horrível. Ter noção, o nível chegava a tabela periódica. Nossa. No material. Não, God, please, não! Não! Sério. Tem uma ideia, Fábio? Tinha slides, tinha coisas que estavam em português, em inglês, tinha coisas em espanhol, tipo, totalmente horrível, assim. É, bem horrível. Nossa. Tem uma ideia, o site onde tinha o Sing-in, que é o para entrar, né? Ele tava traduzido como sinal dentro. Nossa, Sing-in. Então, sabe o que é bacana na LPI? Eu pedi pra fazer a prova em português. Mas a tela vem dividida, então vem a pergunta em inglês e português. Verdade, isso aí também achei bem legal. Isso eu não dei bola na hora, depois o Felipe que me falou. Então tinha questões que já matava na charada. Então, por exemplo, tem um exemplo que aconteceu na minha prova. Tinha uma pergunta lá. Qual é o comando do YUM utilizado para verificar um pacote, verificar os arquivos de um pacote que não está instalado? Aí era o rpm-ktl. Aí lá na pergunta em inglês tava qual é o programa preview, então tipo, tu associou preview com menos P, então tipo, tava lá how program preview list, entendeu? Então tu, pô, P preview, L list, entendeu? Então às vezes, cara, faz em inglês que tem mais sentido. Não pois faz é. Em inglês, tu vem as duas opções, entendeu? Porque, às vezes, na LPI, inglês, pelo menos, sim. Né? Isso, na LPI, cara, pra te ver até matar charada, entendeu? Então, em português, falar qual é o programa utilizado para verificar, então, acaba não associando, e como é pegadinho, Entendi. Na Cisco também tivemos um caso uma vez desse no meio de uma prova. Cara, tipo, questão não fazia o menor sentido. Aí paramos, pensamos, tipo, ninguém da sala conseguiu entender direito uma pergunta lá. Aí paramos pensando, cara, tipo, isso aqui em inglês devia estar assim. Aí, tipo, a gente traduziu a pergunta de volta para inglês, de volta para português, para fazer algum sentido, né? Foi um... Acho que resumindo ali então, a LP1 ela meio que mede se você sabe mexer no Linux. Não necessariamente no servidor, nada, é no geral. Voltado para serviço. Seria bem essa, né? Administração de usuário, cota. Então, mas é de tudo. O negócio que tu tem que. Cara, uma outra dica é. Pense que eles cobram como se você estivesse em um servidor com mais vários usuários. Tipo, você não é o root. Então, às vezes ele te pede como criar um alias para e-mail dentro do seu usuário. Então, tem várias formas de fazer isso lá no etc. Pensa que tu é um usuário, que daí tu vai ter que fazer isso dentro do teu home. Isso. Entendeu? Cai sudo, as coisas. Beleza. Vamos fazer um jump ali para LPI2. A 2 já tem alguém, algum de nós já está estudando, se preparando, algo do tipo? Ah, não, né? Não, eu tô escolhendo, na verdade, tô num dilema entre a 2 e a RHCE. Mas acho que, muito basicamente, ela segue a linha da LPI1, só que aí já mais voltada para serviços, né? Exato, que eu acho assim que cai mais do que a maioria deve trabalhar, né? Que é a parte de sysadmin, que daí cai mais parte de serviços e parte de configuração de servidor mesmo, não tão desktop como a 1. A 1 meio que acha que você é um usuário que está usando aquilo como um ambiente de trabalho, está acessando remoto um servidor para trabalhar lá, para criar seus arquivos lá dentro. A 2 você já é um sysadmin, você já vai controlar esse servidor. E muita gente tem mais facilidade de fazer a 2 exatamente por isso. Sim, porque é o que vivencia no dia a dia. Ela é mais do dia a dia, né? Lembrando, tipo, a LPI2, ela te qualifica como um técnico, né? É sênior. Ah, entendi. Legal. E a 3 vai ser o pleno, né? Aí no caso, eu acho a LPI3, a certificação Linux, é uma das, né? Com que te exige um conhecimento mais avançado, cara. A prova 3, ela é bem enroscada. Já vi simulado dela, essas coisas, eu achei bem foda, cara. A prova 3 é mais voltado pra gerência daí, né? Na verdade, a prova 3, ela se resume basicamente... Tu pode escolher, na verdade, isso é uma coisa que não tem na 2, nem na 1. Ah, sim, você escolhe o teu foco, fazer... né, de serviços. Isso, você pode fazer ou segurança, ou virtualização e alta disponibilidade, ou mix. E tá vindo mais duas agora. Tá vindo mais especialidades. No site da LPI eles já apresentam mais duas especialidades que ainda estão em preparação, que é o que eles dizem. Que eu não lembro agora exatamente, mas uma é voltada para a parte de servidor web, que seria disponibilizar o serviço web. Uhum. E a outra agora eu não lembro de cabeça, vou até tentar achar para falar até o final. A 320, que é de criptografia, então vai cair OpenSSL, vai cair gerar chave, SSL, Lux, lá tu vai querer fazer uma partição criptografada, como que tu monta isso, como que tu vai colocar no FSTAB, DMCrypt. Sim, essas paradas aí. PAN. Alguns utilitários, o John DeRusa. Sim, quando eu vi Linux prova, também. Eu vi a Security. Que todo mundo fala que é a mais foda. Cai um assunto Linux, mais delicado. Cai Bind, cai Apache seguro, HTTPS. Então, sim. Deve ser complicado. Virtualização também não é fácil, né? Que é a 304. Ah, sem dúvida. Alta disponibilidade. Não, cara, fácil nenhuma delas é, tá? Agora... mas não o que vai eu, fazer amanhã, na época que eu tava pesquisando sobre isso, que eu tava mais interessado em seguir a carreira do LPI, eu me lembro que a prova Security, a galera dizia que era mais enroscada ali do pessoal que tava prestando, que tava estudando coisa e tal. Olha que interessante, Fábio, eu abri aqui o LPI3, e um dos tópicos do virtualization e alta disponibilidade, que tem vários, tem KVM, tem um aqui, que é Red Hat. Cara. Que é o Cluster Switch. Cluster Switch. E o Rev, né? E o Advanced. E o Advanced Cluster Switch. Olha que massa, cara. Cluster Storage. Eu acho que assim, nas LPI 2 e 3, nenhum de nós ainda tem muita propriedade para falar delas, né? A gente citou ali o que é requerido, tudo, mas não é, assim, a gente pode até seguir para elas, mas ainda não chegamos nelas, né? Então não sabemos, assim, das peculiaridades, dos detalhes, essas coisas. Só o interessante também ali, quem tiver interesse em tirar LPI ou procurar fazer a prova, tu tem duas maneiras de fazer a prova. E uma é essa onde eu e o Jonathan realizamos, que são as provas eletrônicas. Que é via Pearson VU, né? É que, na verdade, a gente não marcou a LPI, tá? Quando a gente comprou a prova, a gente marcou a prova da CompTIA. Mas elas se fundiram agora, não é? Elas se fundiram, mas você pode comprar a prova da LPI, tem que cuidar com isso. Porque no site da LPI, quando você vai na parte de parceria, você pode entrar lá em lpi.org, daí na aba de esquerda vai ter ali CompTIA. Deixa eu até achar o nome. CompTIA Partnership. Uhum. Ele diz que você deve ter um LPI ID e então marcar a prova da CompTIA. A partir daí a CompTIA vai gerar o teu. Tua certificação e automaticamente a LPI vai gerar dela e depois você requer e a certificação da Novell. Então você ganha três certificações em uma só, que é a CompTIA, a LPI e a Novell Specialist Data Center. Ou seja, tem que faz muito mais sentido, né? Basicamente não tem o porquê tu tirar só a LPI. Sim, e a tendência dela é até morrer, né? Ficar só junto com a CompTIA ali. Isso. Achou que você achou ali? Como fazer a prova? Então, uma das opções é a prova eletrônica. Essa é legal que o resultado sai na hora. E tem também as provas em papel, que é a BPT, Paper-Based Test. Elas são, as provas normalmente o pessoal realiza em exemplos em eventos de software livre, em FISL, onde tem um alto número de candidatos. Uhum. Mas não sai na hora o resultado, tem que ir para a LPI Mundial corrigir. Ah, sim. E demora de 15 a 30 dias pra sair e envia por e-mail o resultado. Cara, isso deve ser uma tortura, velho. É melhor ver na hora. Ah, não. Você tá maluco. Na verdade, depende da prova de certificação, né? Que, por exemplo, a da Cisco, tu pode fazer também eletrônico ou no papel. Só que eu acho que se tu fizer eletrônico, se tu passar uma questão, tu não consegue voltar nela pra corrigir alguma coisa. Ah, não, na LPI volta. Ixi. Melhor foto, você pode marcar. Tu pode marcar como ver depois. Sim, sim. Mas tem que só tomar cuidado, pessoal que for escolher, né? De repente, sobre uma certificação, só dá uma investigada certinho como é que funciona o sistema quando é eletrônico, né? Geralmente é Prometric ou Pearson VU. Se for um desses dois, tranquilo. Um negócio interessante que eu tava escutando o pessoal conversar lá no dia da certificação. Teve uma pessoa que estava tirando uma certificação da Cisco e ela reclamou lá, chamou o orientador no momento da prova, que ele falou que ele estava assinalando a questão, ele não conseguia mais assinalar a questão, entendeu? Tinha lá A, B, C, D, ele não conseguia clicar em nenhum, mas ele conseguia avançar e voltar a questão. Então eles deduziram que não era um problema no computador, né? Aí averiguaram com a academia da Cisco e na prova da Cisco tu tem um limite de... Se tu clicar no A, aí depois tu ir lá, clicar no C, ele já travou, então. Se tu tem três chances pra clicar numa resposta. Nada a ver isso, né, cara? Essa eu não sabia. Uhum. Não faz sentido, né? E é um caso que aconteceu lá. Então, o problema é que o cara clicou em três alternativas, depois foi pra outra. Travou aquela questão, ele perdeu. Entendi. Na LPI não tem. Não, então, Pearson VU e Prometric que não tem, são bem tranquilos. Bom, beleza. Só deixa falar. Deixa eu só falar o que eu tinha, acabei deixando meio por cima antes. Então, a LPI 3 tem o ambientes heterogêneos, que eles chamam, traduzindo para o português, né? Que é aquela no site já tem. A de segurança, que é a que o Rafael falou, que no site também já tem. Alta disponibilidade de virtualização também já tem disponível. E daí, em desenvolvimento, tem mais duas, que é correio eletrônico, que vai falar mais da parte de e-mail, né? E web e intranet, que também está em desenvolvimento. Entendi. Depois a gente pode deixar o link ali que eu mandei para vocês para o pessoal visualizar. Só uma dúvida ainda, questão da LPI. Antigamente ela não era baseada em nenhuma distribuição, né? Só que teve uma notícia e tal que ela poderia começar a ser mais baseada, acho que no Centos, Fedora, uma coisa assim. Alguém sabe como é que ficou essa questão? Se, como é que tá? Sei que hoje não foi aplicado ainda, não sei se isso é mito, mas na minha prova, por exemplo, caiu assim, basicamente Debian, caiu apt-get, caiu sercilist do apt, caiu alguma coisa de um também. Eu acho que o ambiente ideal para tu estudar hoje para LTI é Debian, cara. Por exemplo, eu primeiramente comecei a mexer aqui no meu Fedora. Ah, impossível. Nada a ver com o que pedia. Não usem sistemas modernos demais. Kernel, a parte de documentação, o SR, share doc, isso aí tem muitas coisas que vem mudando. Entendeu? Sim, sem dúvida. E assim, sistema servidor, não me engano. Né, se não me engano, acho que o conteúdo da LPI 1 cobra os pacotes Deb e RPM, e no LPI 2 aí que tem algumas outras coisas um pouco mais diferentes, né? No 1 ele cobra instalação de aplicativos, gerenciadores avançados, que é o apt-get, cai o dpkg, né, o RPM, o apt-get, o yum, cai tarball, claro. Mas eu acho que cai bem menos, né? Cai pouco. Cai bem pouco. Acho que o mais cobrado mesmo é Deb e RPM. Né? Isso. Tá. Beleza. Alguém tem mais alguma colocação sobre a LPI? LPI, né, cara? Estude, não vá na confiança. Leia livros, leia questões que você não tem praticidade. Pega estuda, o conteúdo, cara, e... É chato. Agora, reprova, do template, já tá mais lindo. Beleza? Vamos fazer uma ponte e falar um pouquinho das certificações da Red Hat. Tem uma galera que é mais open source mesmo, que não gosta muito das certificações da Red Hat, porque elas são mais focadas no produto, né? Eu não vejo problema quanto a isso, tanto que foi a carreira de certificação que eu segui. Eu acho até positivo, tanto é positivo que a Linux Foundation tá copiando elas agora, né? A intriga da oposição. Na LFCS. LFCE. Mas, basicamente assim, na versão do CentOS 5, era uma prova só em duas etapas. Você tinha... E aí, de acordo com a tua pontuação, isso identificava qual certificação você pegava. Tinha RHCT, que era o Certified Technical, e RHCE, Certified Engineer. Na versão 6 do Red Hat, isso mudou um pouco. A gente tem duas provas distintas. Uma com o objetivo da certificação RHCSA, que é System Administrator. Não confundam com RHCA, o buraco é mais lindo. E a RHCE, que é a Engineer. E aí, no caso, a gente tem a prova da CSA, ela é bem focada mesmo em administração, cara. Gerenciamento de volume LVM, criar usuário, criar grupo, lidar com ACL de usuário, essas coisas. E ela não chega a ser uma prova difícil, só que é prática. E você tem 2 horas e meia para resolver umas 18 questões práticas, algumas com 2 ou 3 itens. Então, só uma dúvida, Fábio. Por exemplo, você precisou manipular um pacote. Mas antes disso, tu não estudou a questão de tu montar o RPM, o teu repositório. Tu já perdeu mais uma. Já, questão. Tu tem questão de Apache, mas tu não conseguiu instalar o Apache por não ter o conhecimento de configurar um repo RPM. Dançou. Eu até, né, assim, eu fico meio de mãos atadas pra falar algumas coisas da prova. Porque o termo de confidencialidade que você tem que assinar com a Red Hat, ele é bem pesado, tá? Então a Red Hat se reserva uns direitos legais muito rígidos sobre falar da prova em si. Então eu tenho até que me conter, porque vocês sabem que eu tenho a memória boa, algumas coisas eu lembro muito bem, mas eu não posso falar. Mas assim, é bem por aí mesmo, as questões são encadeadas. Então, às vezes, você se enrola numa que você vai perder 2, 3, 4 questões pra frente e pode dar Deus a prova se isso acontecer, né? Então, e a System Administrator, mas ela é bem isso, ela não chega a ser uma prova tão complicada. Tanto se você pegar o conteúdo dela, assim, Só que tem coisas que às vezes você não usa no dia a dia, cara. É mais ou menos o que acontece com a LPI aí. Mas não tem muito foco de desktop, não. Um negócio que é legal que eu vi é que você tem que ter a expertise. A Red Hat ali tem os cursos deles, se você quiser se preparar. Mas o bacana é que para fazer RH, CSA e RHCE, pelo que eu vi no site da Red Hat, você tem que ter a expertise dos cursos RH 124, 135 e 255. Mas não é necessário fazer os cursos, né? Você pode estudar por conta própria e ir lá fazer. É, você pode preencher um questionário no site da Red Hat e ele vai te indicar em qual nível que você está, em qual treinamento que você deve entrar. E aí, no meu caso, ele indicou o RH 235. Deve ter mudado o número agora que saiu a versão 7, mas na época era o treinamento da RHCE. E são para administradores experientes, sim, né? E eu não precisei fazer o treinamento da RHCSA, mas a prova é pré-requisito, né? E no modelo que eu fiz, eram 4 dias de treinamento e no quinto dia as duas provas já. Como eu não sabia disso, a primeira vez que eu fui eu me ferrei, óbvio, né? Descobri na segunda-feira que na sexta-feira tinha RHCE prova. Uma prova de manhã, outra à tarde. E... Quanto tempo? Lonely Man. 2 horas e meia pra RHCSA e 2 horas pra RHCE. Então... Ah tá, tu fez as duas... No mesmo dia, isso. Eu vi o pessoal falar muito da RHCE, é o tempo. É? Porque assim, ó, tu pega uma prova dessa que tu tem 10 horas... Sim, fazer. Sim. Agora 2 horas, que é coisa pra caramba. Por exemplo, a LPI não usa tudo isso. Ou tu não usa tudo isso e também não passa. Talvez por isso. Agora a gente já sabe que deu errado. Mas eu fiz. Mas rápido, eu também, cara, fiz bem rapidão a LPI. Foi questão de meia hora cada um dos pontos. Não, então e. É, normalmente essas provas práticas, às vezes, acaba, tipo, tendo mais. Muita questão que também normalmente as pessoas não conseguem acabar a prova. Sim, acontece bastante, tempo. Cara. A RHCE, que... pelo jeito, é 2 horas de pauleira. Então a RHCE, ela é muito focada em serviço. Então é Apache, FTP, é bastante coisa que a gente usa no dia a dia, Samba. O problema, cara, é que tudo tem peculiaridade. O cara não vai mandar você fazer um Apache. Vai falar, põe uma Apache, aí tem VirtualHost, tem SSL, tem isso, tem aquilo. Aí ele tem que ter acesso a uma pasta compartilhada no Samba, tudo isso configurando SE Linux, entendeu? Então assim, e também são 18, 19 exercícios, alguns com 3 ou 4 itens. Então assim, cara, pra fazer tudo em 2 horas tem que estar muito na ponta dos dedos, cara. E tu não tem direito ao retempo, não, tem nada. Que é a segunda chance. Tem nada, tem nada. Direito ao quê? Desculpa. O retake é o termo conhecido. Segunda chance em exames. Tem exames que tu tem, às vezes Microsoft, ah, tu não passou. Tem tantos dias pra fazer de volta sem pagar nada. Ah, eu queria. Sim, sim. Eu. Não, Rafa, então, aí a minha sorte... Eu iria mais tranquilo. É que eu já tinha 2 treinamentos marcados. Eu tinha também marcado a RH300, que já é a revisão dos dois, do CE, do CSA e do CE. E também a prova no último dia. E aí nesse... Tu optou por fazer os cursos, né? Sim, no caso eu trabalhava numa empresa parceira, então os cursos saíram por conta da empresa, né? Então foi bem viável pra mim na época. E aí nesse intervalo, de quando eu não passei a primeira prova, pra quando eu voltei pra fazer o treinamento de revisão, cara, aí vocês pensam num cara que estudou, velho. Ali eu acho que a gente caiu numa questão que é o preço da RHCR, certificações Red Hat, na verdade, que é o que mais impede o pessoal de fazer elas. Eu sem acho. Dúvida, porque só a prova são $500 por prova, e se você pegar aquele pacote de treinamento mais prova, não sei o que, sai entre 3,5 e 5 mil reais, dependendo se você vai fazer num autorizado ou na própria Red Hat. É bem puxado o valor, cara. Eu peguei um orçamento essa semana para prova, o ARH300, o curso, né? Que é o de revisão, na verdade, da RHCSA e RHCE. Sim. Que é indicado para pessoas com experiência já. Eles indicam, alguns parceiros indicam para pessoas com 2 a 5 anos de experiência, outras acima de 5 anos de experiência em Linux. E o preço do treinamento, mais as duas certificações, é de R$4.600. Batatinha, sussa. Na versão 7, né? Tô olhando assim, não parece ser muito, né? Mas... Eu sou rica! Coloca isso em bacon. Então, cara... essa conta é sempre válida, né? Coloque em bacon. Quanto de bacon eu posso comprar com isso? Quanto de bacon isso dá? Quanto de bacon eu poderia colocar no meu X-Bacon a mais? Sim. Eu acho que dá um assaveiro de bacon esse aí. Bom, e aí depois da RHCE, cara, aí acaba ficando quase que exclusivo pra galera que trabalha na Red Hat, sabe? Porque você tem que fazer várias especializações, por exemplo, especialização em SE Linux, especialização em cluster, né, em alta disponibilidade, especialização em satellite, que é um sistema de deploy da Red Hat. E aí depois que você conclui essas especializações, que você tem o direito de prestar a prova RHCA, que é a de arquiteto. A última vez que eu vi tinha 30 e poucos no mundo, cara. Então assim, é uma carreira muito show, mas é bem difícil e muito caro pra chegar lá. Ou trabalha na Red Hat ou tem um ambiente com um parque de servidores grande em Red Hat, né, cara? Senão não tem... A prova da RHCA, pelo que me falaram, tipo assim, é também focada em todos esses serviços que você vai se especializando ao longo, mas é tudo em cluster e tudo com muita peculiaridade, como se fosse um cliente real mesmo. E são 5 horas de prova em 2 etapas, se não me engano. Assim, cara, eu acho sim. Eu queria ter seguido essa carreira de certificação da Red Hat. Só que eu vi que é quase inviável, porque se você não trabalhar lá dentro é muito difícil, cara. E pagar do bolso... Tem um parque, servidor e... E a parte de middleware, Fábio, tu tem alguma experiência de JBoss? Então eu conheço bastante JBoss, a Red Hat também tem certificação dele, só que não é do JBoss AS, que é o que a galera costuma usar, é do JBoss EAP, que é o Enterprise, que é o produto da Red Hat, né, que é o JBoss comercial. Mas não muda muita coisa, É que na verdade o JBoss ele é livre. Sim. E tem lá, digamos, o JBoss.org, mas a Red Hat adquiriu e fez um empresarial, o JBoss.br. É isso, exatamente. E é no mesmo molde, cara, a certificação é prática. Eu estudei pra ela e na época acabou furando meu treinamento, eu não fiz a prova e, infelizmente. Mas eles têm também certificação do... Tem bastante, hein? Bastante, voltado de JBoss. Eu acho que são são duas provas, acho. Uma para desenvolvedor e outra para administrador. Sim, é legal também, cara. É o mesmo esquema. Mas aí, como eu troquei de emprego na época, eu saí da empresa que era parceira, que tinha a facilidade para estar nos treinamentos lá, e também mudei do estado de São Paulo, aí eu quero agora renovar, né, pelo menos o meu RHCE, para a versão 7. Eu tô cotando com a Red Hat, vamos ver o que eu consigo ali. Bom, e acho que é importante, depois de falar da carreira da Red Hat, a gente falar um pouco das novas certificações que a Linux Foundation tá trazendo, que é a LFCS e a LFCE, né? Que são nos mesmos moldes das da Red Hat, só que mais baratas e não presas a uma distribuição só. Você escolhe, né? Isso eu achei muito show, cara. Então você pode fazer a tua prova prática no mesmo esquema da RHCSE ou da RHCE, só que você pode escolher, se não me engano, entre CentOS, Ubuntu Server... Tem mais um, cara. Alguém lembra qual era? E o OpenSUSE. Cara, isso é muito bacana. E acho que tá $300 a prova, né? Cada uma. E assim... tem a facilidade de fazer na tua casa, né? Então, por exemplo, tu vai instalar um clientezinho no teu computador, eles vão monitorar, óbvio, teu desktop. Uhum. Não pode ter desvio de atenção, né? É uma prova, afinal. É como se tu estivesse lá no ambiente fazendo uma LPI, que é uma câmera te olhando, no caso a tua webcam. Uhum. Antes de tu começar esse exame, tu entra lá no site deles, eles têm uma série de requisitos do teu sistema que ele analisa. A webcam tem que estar funcionando, o teu microfone tem que estar funcionando. O teu desktop não pode estar com outras abas, né? Tem uma série lá de... não é uma prova, né? Mas, pô, tem essa facilidade de fazer de casa. Que nem aqui em Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, pô, a gente não tem NPI. Tem que viajar. Então, um tem um centro de certificação, né? Um dia de trabalho. É, um centro de certificação. Não, é sacanagem. Dá pra sair, mas... E... Mas, cara, esse negócio de fazer em casa eu acho lindo também. E eu tô cogitando seguir pra esse lado, ao invés de me atualizar na Red Hat. Tô pensando, cara. Tô pensando ali no que vai dar pra fazer, né? Em termos de certificação técnica. Sabe o que eu achei complicado? É um ano. É a validade da pro... Da é muito pouco, cara. Isso que me corta o coração. É, LPI é 5, né? É, então, não. Isso, 5. Então, mas será que você tem que tirar de volta ou é só é que nem carteira de motorista? Não, deve ter uma prova de renovação, né? Geralmente é mais simples e mais barata, mas tá lá, né? Tem que soltar a mascada. $300 não é barato, né? Não, eu tô falando a renovação. O dobro da LPI. A renovação pode ser menos, né? Ó, tu tem só ali o 106.4, o Pentuse 13.1 e o Ubuntu 14.04. Ah, legal, cara. Bom, eu acho. Eu não sei se ainda é válido. Quando eu tava terminando meu técnico, eu tava pensando em ir pra LPI e alguns dos meus instrutores me falaram na época que a LPI, pra você validar ela, ou você fazia prova de nível superior a 1, né? Que no caso é a 2, ou no caso da 2 fazia a 3. Valida. Daí valida. É, você pode refazer a prova. Que é claro que daí vai validar. Sim. Ou você pode confirmar através de publicações que você continua ativo na área de Linux. Eu não sei se essa última opção é válida ou se era um boato, sabe? Eu já ouvi falar, mas eu nunca fui ver se é real também. É, porque publicação é muito relativo, né? Eles devem aceitar só artigos científicos. Então vai acabar só sendo válido se você tá fazendo um mestrado ou um doutorado relacionado, algo do tipo, né? Ou um podcast. Se for podcast, nós estamos. Vou mandar um e-mail. Cadê meu carteirinha? Cadê minha LPI 3? Só isso. Já no assunto do e-mail você escreve isso. E esse atenciosamente. ATT, Rafael, não. ATT. Piratas da internet. Limitado. Gente, acho que a nossa experiência com certificação Linux que a gente tinha pra falar é isso daí. É, existem outras provas, existem provas focadas de serviços, né? Mas, assim, um apanhado geral que acho que a gente pode concluir é a porta de entrada, eu acho que é a LPI mesmo, geralmente, cara. É, não sei se assim adianta você tirar a LPI se você quer seguir na área da Red Hat, sabe? Eu acho a Red Hat depende um pouco mais de oportunidade, né, cara? É, do que de querer, né? Ou você tem ali, ou você se dedica um pouco mais em guardar essa grana, tudo. Mas sim, eu não me arrependo nem um pouco. Eu gostei muito de tirar minhas certificações lá e eu não achei chato estudar. Uma coisa que é raro. Uma coisa que imagina, é prática. Tu tá lá no prédio da Red Hat, tá com personalidade do software livre lá, cara. Tem cara lá que sim. Tá aprendendo. Tem arquiteto lá, às vezes quem dá aula, Pablo Res, pô. Cara, isso é uma oportunidade e aquele negócio. Se for fazer pra fazer, cara, não faz. Não faço. Não perde seu tempo, não vale. Cara, não faz nenhuma delas. Se for fazer RHCE por fazer, não. Nenhuma. Fazer. Sim. É. A gente até queria trazer um pouco das certificações para área administrativa, IT, essas outras. Mas acho que... Infelizmente, o nosso amigo que conhece bastante, tem bastante. Quando foi imprevisto, eu tô vendo daqui, ele tá assistindo Godzilla. Mas ele é homossexual. Uma próxima oportunidade. Ele é japonês, mano. Ele tem que assistir Godzilla. É obrigação pra ele. É obrigação dele, na verdade. Outra coisa, tem uma dúvida. Nosso amigo que tá calado ali. Eduardo, poderia... Tem alguma coisa na área da programação assim que você considera válido de certificação? Então, tem algumas certificações, né? Tem que eu conheço, eu sei que tem certificação de PHP, que é feito pelo pessoal da Zend. Né? Não necessariamente em cima do framework, né? Mas eles, né, que meio que gerenciam, né, o desenvolvimento da linguagem e tal. Então, eles que fazem a certificação ali. E eu sei que Java também tem certificação de desenvolvedor, só que Java eu não... não sei, né? Sei que antigamente tinha, não sei se ainda existe ou como é que... qual que é cobrado e tal, aí eu tenho menos conhecimento ainda. É, eu tenho um dos meus professores que tem a certificação Java, mas ele... é bem antiga a certificação dele, no caso. Não sei se ainda também é válida. Se tu parar pra pensar, né? Complicado certificar um desenvolvedor, né? Tipo, profissional certificado PHP. Eu acho que é mais focado em padrão, né, do que... É, às vezes, precisa de um cara em PHP que faça um sistema de estoque. Mas o cara... Sim, sim. Eu... não é linguagem. Assim. Ah, sem dúvida. Cara, é que assim, na verdade, pegar essa pessoa de desenvolvimento, né, ou tu vai cobrar que os caras tenham um diploma, ou tu simplesmente vai pegar um código que o cara desenvolveu, vai dar uma olhada no código, olha lá, vê se o cara faz um código que te agrade, contrata ou não. Né? Isso aí. Beleza. Então beleza, ficamos por aqui. Então a gente se fala na próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Muito bem, Dudu, vamos à leitura de comentários do último episódio. Isso, vamos lá. É, primeiro comentário aqui do Bruno Santos de Almeida, novamente participando aí, dando feedback dele. É legal, no começo ali do comentário ele elogia a nossa evolução, tanto na parte de dinâmica quanto de edição, coisa e tal. Depois, falando dos softwares em si que ele usa, ele fala que usa muito brackets para estudar o Ruby on Rails e o Sublime Text. E ele elogia que esses dois editores têm o próprio gerenciador de pacotes, controlam a própria atualização, né? Isso é muito massa. Uhum. É, eu só complementaria que o Vim que eu uso também tem gerenciador de pacotes. Ah, sim, sim. E ele também falou que uma ferramenta que ele considera indispensável, mas que a gente não mencionou, foi o Git, né? Git, o próprio GitHub. E... uhum. É, na verdade o GitHub não é ferramenta. Sim, sim, o GitHub é o repositório. Claro, é, na verdade é uma rede social, GitHub. Exato. Não, mas é que assim, o Git eu acho que ele fugiu um pouco da proposta do episódio, que a gente falou no começo que a gente ia tentar focar em coisas mais desconhecidas, né? E então o Git ele foge um pouco da nossa proposta do episódio, que era falar de coisas um pouco mais desconhecidas, né? É, o Git, o pessoal também comentou, teve outros comentários falando do Audacity, tá? E eu achei que legal essa, que... Essas são ferramentas, né, que basicamente quem usa, né, um editor de áudio ou gerenciador de pacote, né, sempre vai acabar esbarrando neles e tal. Então, não é tão desconhecido, é muita novidade para a maioria das pessoas, né, que, pelo menos quem vai usar, né, esses softwares provavelmente já ouviram falar deles. Sim, é, então o GitHub é mega famoso e ele... tornou o Git famoso, né? Verdade é, na verdade é assim, né? O Git era, digamos, o pessoal, né? Pelo menos no GitHub, né? Dizia que era meio masoquista o negócio. E o GitHub foi uma forma que o pessoal de Ruby fez com que ele se tornasse usável para humanos, né? É, bem por aí. Bem por aí. E ele deu uma dica de ferramenta que chama GrooveOff, que é para baixar músicas do GrooveShark. Então, quem se interessou ali, legal. Parece que tá no GitHub o código dela também. É, às vezes, de site que eu uso pra baixar as coisas é o Wireshark. Abro lá a conexão, mando salvar o conteúdo. Funciona também. já tive que fazer isso uma vez. O segundo comentário do Clayton Magalhães Zanfolin, acho que é isso, espero não ter errado seu sobrenome, amigo. É, ele agradece que a gente mencionou o comentário dele da segunda parte de distros, né? Elogiou a gente também e disse que esse tipo de episódio pode ajudar muito quem quer migrar, coisa e tal. E ainda cita aquela velha frase: quanto mais sei que nada sei. É, eu não lembro qual foi o filósofo que falou isso, se foi Sócrates, se foi Platão, não lembro. Também não. É. Mas bacana, você até tinha respondido eles já também. Tá, uma dica aí pro pessoal que quiser que os comentários sejam lidos aqui, é só comentar, né? Ah, sim. Como a gente tem poucos comentários, a chance de ser lido é enorme. É, por enquanto a gente tá conseguindo ler todos, né? Claro que chegar uma hora que a gente ficar com um volume muito grande de comentário, a gente vai ter que selecionar um pouco. Sim. Mas enquanto a gente puder ler todo mundo, a gente vai fazer isso, sem dúvida. Bom, vamos lá. O próximo comentário do André Gomes dos Santos. É, bom, ele começa cumprimentando a gente, fala que tá ouvindo desde o terceiro programa, mas só agora conseguiu ali um tempinho para comentar, né? É usuário de Mint, começou no Ubuntu e depois migrou pro Mint, coisa e tal. E legal que ele é administrador Linux, trabalha com banco de dados e BI. Legal, um amigo da área ali, conversando com a gente, né? Sim. Ele deu algumas dicas de temas pra gente aqui. Certificações. Já acertou. Surpresa, até respondi no comentário ali. É, exatamente. É, programas de sysadmin, comunidades de distros, né? Sim. DevOps. É, a parte de comunidades eu acredito que a gente vai acabar falando sempre, quando a gente começar a comentar de uma distribuição específica, né? A gente Exato. Vai acabar falando da distribuição e comunidade, né? Que é basicamente o que diferencia uma distribuição da outra. É a forma como eles organizam as coisas e comunidade, né, pessoal. A gente pode chamar o Netinho pra falar de comunidades, né? É, o problema é que agora o Orkut acabou, né? Aí... Que piada ruim, pelo amor de Deus. Bom, mais temas que ele sugeriu aqui. Big Data, programação Shell Script e... Programação Shell Script, eu acho que é uma boa ideia que a gente chegou a pensar, porque quem é programador vai acabar utilizando, né? É interessante, né? E quem não é também, né, cara? Quem é administrador de sistema vai acabar fazendo para automatizar alguma coisa ou sempre vai acabar mexendo. E o usuário final, às vezes, é interessante conhecer um pouco, porque tu acha lá um comando na internet, né? Não vai dar Ctrl-C, Ctrl-V do código aleatório ali que pode ter alguma coisa. É, não, você tem que pelo menos saber ler um script Linux, sem dúvida. Isso daí, sem dúvida. E último tema... ali que ele sugeriu, foi alta disponibilidade com Linux, também é uma possibilidade. É, alguns temas ali a gente não tem muito conhecimento ainda, mas são sim interessantes, né, Ken? Big Data, DevOps, são coisas que estão em alta, né? É, Big Data é o máximo que eu trabalhei já, uma tabelinha de 9 mil linhas, né, 9 milhões de linhas. Só isso. É, não... De repente, né, eu coloquei o negócio no servidor, beleza, rodei um comando. Aí, assim, depois de um tempo eu reparei, assim, tinha um barulho meio estranho na sala, comecei a andar ali do lado do servidor. Ah, tá, fui eu que fiz isso. Cooler no talo. Nossa. Bom, e além disso, ele comentou um pouquinho aqui sobre cada episódio, né? Ele falou do último, o 5 de softwares para Linux. Ele gostou bastante do FreeMind e mencionou o site Alternative 2. A gente Sim. já até mencionou ele em algum cast, cara. Não sei exatamente em qual, tá? É, deve ter... Foi um dos primeiros, né? E também falou um pouquinho das distribuições, que a gente expôs nossas opiniões, preferências, e falou um pouquinho da nossa experiência com cada distro. E no de se estender, ele falou que achou bem informativo, que aprendeu um pouquinho como funcionava, coisa e tal, né? Uhum. Então, beleza. É, respeito ali do Sistender, eu respondi o comentário, né, até coloquei um link ali da documentação da Red Hat, né, sobre o Sistender, né, como os comandos, né, para utilizar dentro do Red Hat 7, né, o 107, enfim, mas se aplica, né, a qualquer distribuição que use o Sistender. Felizmente eu só achei e li essa documentação, né, depois de a gente ter gravado o episódio, mas... É, do que eu vi, assim, a mais completa documentação para quem for realmente utilizar o Sistender, né? Parar, iniciar serviço, toda essa parte ali, muito bem explicado, né? Só quem for configurar um serviço para rodar no Sistender que vai... É, foge um pouco do que tem no material, né? Mas o gerenciamento dele é bem interessante. Beleza? E o próximo comentário é do Fabrício Basto, do analistati.com, né? .com. Ele agradeceu porque a gente leu o comentário dele e está dando uma dica de pauta para a gente falar sobre projetos de software livre dentro da TI, aplicados ao mercado. Ele comenta que ele trabalhou numa empresa sendo gerente de TI e migrou a suite Office da empresa para o LibreOffice, que teve um pouco de resistência, mas acabou tendo um resultado bacana. E ele cita ainda mais aqui que algumas pessoas não estão abertas ao novo, coisa e tal, resistência... É, muitas vezes pessoas não estão abertas ao novo e às vezes elas até não sabem usar direito o que elas já têm, aí vão para o novo e se sentem mais perdidas ainda, porque elas, na verdade, que aí elas vão começar, sei lá, se alguém começar a ensinar elas, elas vão aprender, né, todos os recursos e tal, mas que na verdade ela também não sabia usar no software antigo. Exato. E por último, ele também fala para falar de cases de software livre. É, que sucesso, né? De projetos em software livre. Bacana, cara. Ideias de pauta anotadas. A gente tem bastante pauta rascunhada, né? De ideia, assim. E o que o pessoal tá sugerindo aí, a gente vai anotando, sem dúvida. O próximo comentário é do Maicon. Ele fala que sentiu falta de trilha sonora, que às vezes fica meio monótono, né? Sim. A nossa dinâmica. É, cara, esse é um problema que a gente tá tendo com a compressão na hora que sobe o podcast para o archive.org. Ele tá assim, eu costumo já deixar a trilha sonora bem baixa, né? Para não atrapalhar a conversa, mas ele tá suprimindo. Vamos ver se no próximo podcast ali, nesse, né? No próximo ano de hoje, sim, já vai ficar um pouco melhor. Eu fiz alguns testes e acho que ficou mais bacana. É, a única coisa que a gente não sabe, né, qual que é o fone de ouvido que ele usa, né? Se ele usa, né, fone de ouvido, né? Mas, cara, depois que eu comecei a usar um fone de ouvido, né, mais carinho, né, que tem uma qualidade de áudio melhor, comecei a ouvir muito melhor as coisas, músicas, né, que eu ouvia antes, pô, quantidade de detalhe, assim, subiu enorme, né, então, como ele não comentou ali, né, pode também ser alguma coisa do fone, né, que daí dependendo ele não consegue diferenciar muito bem, tipo, volumes muito baixos, tá. É, geralmente esses fones de celular, coisa e tal, que eu uso um desse no trabalho. E lá também some pra mim. Em casa que eu uso um headset maior, mais confortável, aqui eu consigo também ouvir a trilha sonora. Mas claro que a gente vai tentar equilibrar isso, né? É, vamos tentar deixar legal pra todo mundo. Sim. É, bom, outra, ele fez algumas críticas aqui, que às vezes a gente comete alguns erros de português. É, cara, acho que acontece com todo mundo. Não vejo isso como algo exagerado no nosso podcast, assim. Ah, sim. Mas valeu pelo toque. O que toque que ele deu é pra gente desativar notificações, coisa e tal, que às vezes aparece um barulhinho ali. Isso também é uma coisa que a gente já tinha identificado e pedindo pro pessoal maneirar, né? É, a parte dos celulares vamos ter que dar uma olhada aí, né? É. Como eu não uso o celular, tô livre dessa, basicamente. Né? O celular fica, sei lá, esqueço ele desligado um mês. Mas a questão ali do computador, né, como agora a gente está fazendo sempre, né, ao máximo, tentando capturar áudio direto no microfone, então mesmo que se tiver barulho no computador, dá pra a gente tratar, tá, né, evitando isso. Sim. Vai sumir com quando a gente conseguir gravar direito. Sobre o assunto do podcast, ele fala que gostou dos programas citados, conheceu alguns, outros não, e sentiu falta da gente citar o Audacity. Cara, o Audacity eu acho que cai naquela categoria que a gente falou de... Não é desconhecido, né, cara? Não. Todo mundo que trabalha com edição de áudio conhece ele. Não, assim, todo mundo que alguma vez na vida precisou editar algum áudio acaba caindo nele. Você jogar, sim, no Google ali, programa básico de edição de áudio, ele é pá, primeira opção, né? É, eu acho que só ninguém fez uso do Audacity do que eu já fiz, né? Não, ninguém não, né? Deve ter outros loucos que já usaram ele como multímetro. Osciloscópio. Mas tá aí mais uma funcionalidade aí, se alguém não souber, dá pra pegar, ligar ali um, só tem que tomar cuidado, né, com voltagem, né, liga os negócios ali no conector de áudio do computador e usa com um osciloscópio, funciona. Sem dúvida. E a última dica que ele fala é que ainda falta um pouco de desenvoltura pra alguns de nós. É, cara, isso só o tempo vai curar, né? É, você pode investir em microfone, pode botar mesa de som, tudo. Agora, você ter a dinâmica do podcast é gravando. E é o que a gente tá fazendo. Toda semana a gente tá gravando aí. Uma hora a gente fica fera. É, né? Também como a gente não grava, né, todo mundo no mesmo lugar, e às vezes complica um pouco, né? Porque alguém quer falar e ficam se cortando, complica. É, a gente edita e tira esse tipo de coisa ao máximo, né? Mas... Sim, mas acaba complicando, né, um pouco... No... Desvoltura da fala, né? Porque alguém quer falar e fica, perde tempo. Mas assim, eu achei bem importante o comentário dele, porque, cara, acho que a gente tá fazendo a base de ouvintes mais gente boa que eu já vi, porque ele fez as críticas dele de um jeito construtivo, ele foi educado, ele foi objetivo, elogiou que gostou. Pô, show de bola o comentário, cara. Sério mesmo. Sim. Não, todos os comentários, cara, exemplares de críticas, assim, né? Sim, cara. Nenhum bem, hater. Bem escritos, pô, show de bola, cara. Dá, dá orgulho. Sim, até um que foi meio, ficou meio parecendo hater, né, mas... O cara, né, se retratou no episódio de seguinte. De novo, e falou que o texto pareceu mais frio, né, do que sim, realmente sim, ele queria foi, transmitir. Show de bola. E vamos lá, por último, mas de maneira nenhuma menos importante, comentário do nosso amigo Magno. E com certeza o mais longo. Sim, sempre, né? É um post à parte, assim. É um post à parte o comentário do Magno. Sim, quem ouve o podcast, né, se quiser mais informações a respeito, procura o comentário dele ali na zona de comentário, que é basicamente um post à parte. Sim, sim, já é uma serrata, já isso. É o Magno. Então, beleza. É... Ele fala que é obrigado pelas dicas, ele não conhecia o Corey Bird, que é o cliente Twitter, gostou também. E ele falou que é legal esse tipo de episódio, porque o Linux tem muita app. Então é difícil você filtrar mesmo o que você quer fazer, né? Você fala, procura lá, quero um aplicativo para isso, você vai ver tem 20 que faz. Então é legal ter uma indicação, ó, esse é legal, esse não é, né? É, só que daí, vai lá, tem os 20, né? Tu olha, um cara começou a desenvolver e... Tá começando a desenvolver ainda, o outro cara desenvolveu e ficou meio abandonado, o outro é pois antigo, é. Funciona, mas sei lá, não, pode ser que hoje já não atende direito. É, então, se faz uma lista, dá uma filtrada nisso, né? Sim, é, mas ainda é bastante coisa pra procurar, né? Às vezes tu não acha todas as alternativas juntas. Sim. E ele deu uma contribuição aqui do programa Meld, M-E-L-D. Que ele ajuda a comparar o conteúdo de diretórios. Então, bacana. É para Gnome o programa, mas fica a dica para quem usa aí. Sim. É, para comparar o conteúdo e comparar, né, e sincronizar, também dá para usar o Git. Né? Eu tenho uma extensão ali, né, no Git Annex, alguma coisa, não me lembro certinho o nome, que usa, né, todo o gerenciamento do Git, só que ele não guarda o conteúdo em si do arquivo. Né? Então... consegue fazer tipo histórico tal para sincronizar pastas diferentes e fazer ali todo esse esquema, né, toda a estrutura do Git, só que como ele não coloca o conteúdo do arquivo, né, dentro da estrutura ali, não pesa tanto, né? Pode ser também uma alternativa aí para quem quiser, e a única coisa que daí vai ser linha de comando, né, ou se tiver alguma ferramenta de Git a sua escolha. Isso aí. Ele comentou que ele não gosta muito de usar mapas mentais. Também não gosto. Isso daí é gosto, né? É gosto. Sim. Pra algumas pessoas a visualização é mais fácil, pra outras não. Uhum. É, cara, ele falou uma porção de coisa aqui do KVM que se fundiu ao QEMU. Aproveitando ali o que ele falou ali, de que ele prefere usar o Vim. Cara, assim, eu também gosto bastante, né? Normalmente... Apesar que agora, né, que eu tô começando a usar o Vim mesmo, mas, cara, já tenho prática aí de algum tempo, eu sempre abri um arquivo TXT, escrever lá. Pra quem gosta ainda um pouco de programação e tal, formatos de arquivo, né, tem o IAML, que se tu olhar, se tu abrir um arquivo, colocar traço, espaço, escrever uma linha, traço, espaço, escrever outra, já tem biblioteca pronta, que tu pode importar aquilo lá como se fosse uma lista e sair usando, né, ou... Tem algumas estruturas, né? A parte legal do IAML é que ele é tão fácil e simples de entender, mesmo que você não saiba programação, não saiba nada, que o próprio site IAML, a parte visual dele é um IAML. E tu olha assim o site e tu entende, ah, isso aqui é a seção de link, isso aqui é a seção de não sei o que. É bem simples e escrever... não vai perder, né, muita coisa escrevendo, né, ou como se fosse escrever um XML, né, que é uma linguagem de marcação também, né, só que tem que ficar abrindo tag, fechando tag e tal. O IAML é extremamente simples, rápido para parsear. E se tu já escrever, uma hora quiser usar um programa para ler, tu já tem as bibliotecas prontas, pode ler, usar, tá? Show bem interessante. E ele falou ali do caso do KVM, ter se fundido com o QEMU, tanto que no ARC e em outras distribuições também não deve ter os dois pacotes mais, ou o QEMU ou o KVM. Respeito ali do QEMU, Na verdade, eu não sei a pronúncia correta ali, sabe? Não sei também, eu sempre falei que emo. É, eu já ouvi Kemu, mas... É, que na verdade, assim, né, tinha, né, o Kemu e o KVM surgiu meio como uma alternativa de executável, né, pra subir a máquina virtual e acabou meio que juntando ali, porque o Kemu, né, faz 100% virtualização por software e era pouco lento, né, e o pessoal começou a usar o KVM porque era basicamente a mesma coisa, só que rodava mais rápido, né. Só que, obviamente, fazendo virtualização por hardware, eu acho que acabou subindo como padrão. Mas tem alguns casos aí, depois quando a gente comentar a parte de virtualização, entramos mais detalhes. E ele dá uma dica ali de front-end pro KVM, o Gnome Boxes. Sim. O Rafael tá usando e falou que realmente é muito bacana, depois eu vou testar também. É, a época que eu cheguei a dar uma olhada no... Quer dizer... Não cheguei a olhar, a usar realmente, né, o Gnome 3, mas quando eu tinha o Gnome 3 instalado, né, no computador, né, apesar de usar XFCE, tá? Uh-huh. É, aparecia essa opção, eu cheguei a dar uma olhada, mas eram versões bem iniciais e tal, e na época eu não gostei muito do KVM, né, preferi continuar ainda no VirtualBox. Beleza, ele comentou ali algumas coisas, correção para os containers... Não são virtualização, mas é uma segmentação de isolamento de processos, né? Uhum. Beleza. É, deu ali uma série de informações, a galera leu o comentário dele ali, que tem links e tudo mais, show de bola. É, comentou que, na verdade, a programação JavaScript não seria bem funcional, seria mais procedural, né? Pera, deixa eu comentar ali a parte do container. Na verdade, do container, né, a gente acabou comentando ali alguns erros, mas na verdade, que a gente simplesmente não, né, quis falar do Docker, né, mas sem comentar, né, porque comentar toda a parte, né, de container e tal é um podcast à parte, né? É, tanto que a gente quer fazer, né? Uhum, sim, mas na verdade, assim, a ideia é só expor, né, que existe a ferramenta, né, e a parte ali de modinha, que na verdade é a ideia, né, de container, fazer assim, isolamento, né, já é antiga, mas na verdade o que eu quis dizer é que o Docker agora que é a modinha, porque é um programa que o pessoal tá realmente falando, né, todo mundo fala aí dele, e, sei lá, alguns estão usando e tal. Isso que é a nova moda, assim, no que se refere a conseguir isolar, né, parte do processo, né, ou subir uma aplicação, né, em vez de subir na máquina virtual, o pessoal tá... Começando agora a usar o container para essa tarefa. Beleza. Ele citou ali algumas coisas da programação Shell, que seria mais procedural, imperativa ou estruturada. Eu também acho que estruturada, pelo que pouco que eu conheço de desenvolvimento, é o que mais se assemelharia. É que na verdade, sim, a ideia do programação funcional que eu vejo do Shell Script é que, você... usa muito saídas, é como se fosse, né, os programas como se fossem saídas de função, né, em cadeia, é isso que é uma característica bastante grande da programação funcional. Sim. Né? Então, você executa um programa, né, como se fosse uma função, né, e fica desviando, né, sempre joga a saída de uma função para a entrada de outra, né, então, essa é a ideia. A diferença é que... É, em programação funcional, né, acaba usando mais recursividade do que laços, né, mas se tu olhar, programação funcional em si não tem muito a ideia de variável, né, mas constantes. E no Shell Script, comparado às outras linguagens, é você, dependendo, né, do script, né, mas a maioria, pelo menos que eu escrevo, você raramente fica trocando muitos valores das variáveis, né, acaba nos, quando você cria uma variável, ela meio que se comporta mais como constante, que na prática não vai precisar alterar tantos valores. Daí. E ele fez ali um comentáriozinho do Vim também, citou algumas curiosidades, mas isso daí acho que fica legal pro pessoal ler ali, entender legal o que ele falou ali no post. Ler ali, ou eu já no próprio Piratas, né, eu coloquei o link do artigo que eu fiz do Vim no meu blog, ele também comentou lá, colocou bastante informação. Aham. E tá ali, né? Show de bola. A ideia é para todas governar. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Magno, então escuta lá o Hackencast, que é o podcast dele. Sim. E é show de bola também. E é isso daí. Valeu!